Na noite desta quarta-feira, dia 13 de março, os moradores da Rua Clara Schmidt, no bairro Bela Vista, organizaram uma reunião com o poder público pedindo solução imediata para o problema de alagamentos que enfrentam há mais de 30 anos. Vamos conversar agora com o morador Carlos Alberto Prado, que mora há muitos anos aqui na via. Carlos, vocês estão cansados com esse problema e pedem solução imediata da prefeitura? A primeira reunião que nós tivemos a respeito dessa questionamento da rua foi em 2017. Depois de lá para cá, teve mais 4 reuniões, totalizando 5 reuniões que nós fizemos com o pessoal representante da prefeitura, na associação de moradores e em outros locais. E nessas reuniões sempre eles colocavam que o projeto já estava em andamento, e que a tubulação ia ser totalmente recolocada, ia ser retirada essa, colocada outra, para solucionar o problema. Por quê? Chove, a água vem aqui, desce, não tem como entrar na tubulação, vai e alaga as partes de baixo e alaga a nossa rua também. Ocorre o seguinte, a última reunião que nós tivemos em setembro, eu estava no local, saí de lá da associação, a ata da reunião estava jogada na frente do IFSC, do Instituto Federal, tamanha a preocupação que a prefeitura tem com a nossa solicitação, né? De lá para cá, foi feita nova reunião, disseram que tinha um novo projeto que foi feito. Esse projeto, na minha opinião, ele não existe. Prova disso é que o engenheiro responsável pela obra hoje não está aqui. Se ele tivesse a obra, se ele tivesse o projeto, o engenheiro estaria aqui apresentando o projeto. O engenheiro não está. Isso que eles colocaram agora, que vai ser feito em 2 meses a obra, não vai ser feito. Não adianta ter expectativa nenhuma sobre isso. A colocação que ele disse que a obra vai custar algo em torno de 2 a 3 milhões é inadmissível para um município igual ao Gaspar achar que 2, 3 milhões é dinheiro de outro mundo para resolver um problema de um bairro inteiro. Eu pago meus impostos, está tudo meus impostos em dias. Eu não devo nada para a prefeitura, ao contrário, a prefeitura deve a mim e deve aos munícipes aqui, ao pessoal da rua. Só que vai haver novas eleições e o povo tem que estar ciente que a hora que eles virem pedir votos, saber que a promessa foi feita e não é cumprida, isso tem que se acabar, isso tem que ter um ponto final. O que eu quero saber, o que eu queria ter o questionamento que a prefeitura me colocasse, é assim, quando que vai ser começado e quando vai ser finalizada a obra, para acabar esse tormento. Chefe de gabinete Pedro Bornal esteve presente nessa reunião e falou com os moradores, inclusive deu aí um prazo para que a prefeitura possa começar a trabalhar no projeto para solucionar esse problema, seu Pedro. Ô Gil, na verdade é mais uma reunião que a gente faz e a comunidade com muita razão vem cobrar o resultado das ações do governo. A Rua Clara Schmidt e a Pedro Zimmermann aqui no Bela Vista são, desde o ano 2017, as prioridades. Eles têm colocado claramente, ou faz essas drenagens ou não adianta vir aqui fazer outro tipo de obra. O governo já entendeu isso. Estamos trabalhando muito, Gil, para resolver o problema da Clara Schmidt e da Pedro Zimmermann. Todas essas as ruas, elas põem muita água para dentro do bairro e acaba tudo na Rua Amazonas que vai dali para o rio, né? Naquele projeto grande que foi feito, inclusive tem a galeria. O que é que nós estamos fazendo? Trabalhando muito nesse projeto, já conseguimos o recurso, tanto o recurso de Samai quanto de Finisa. O projeto está em andamento e nós estamos aqui para dizer que nós vamos fazer. Eles precisam entender isso. E mesmo que eles não acreditem, você estava na reunião, tem gente que não acredita mais nisso, nós vamos ter como prioridade a Rua Clara Schmidt e a Pedro Zimmermann no Bela Vista, na sequência da Frei Solano. A Frei Solano ficou pronta, agora nós vamos vir para cá. Depois vai vir a Mônica Zabe, vai vir a Rua Oriente e a Angelina Motter, a continuação daquela drenagem lá. Porque são obras grandes que são prioridade do governo. Então acho que a manifestação da comunidade é justa. A comunidade sabe onde aperta o sapato. Tem problema grave aqui de drenagem, tubulação, que antigamente passou por dentro dos terrenos, hoje as casas estão em cima, Gil. Não tem nem como limpar o tubo. Uma tubulação que não tem capacidade da demanda. O bairro cresceu, a água não tem mais por onde escoar, porque ela vem pela rua. E agora nós precisamos tentar dar capacidade para que a tubulação, a drenagem dê conta de levar essa água para o Rio Itajaí Sul. Então a gente enfrenta essas dificuldades. Não é uma reunião fácil, você viu, né? A comunidade cobra muito. Mas eu acho que quem vai para o governo tem que entender isso. A comunidade não está aqui chorando um favor pessoal. Está aqui dizendo o seguinte, me ajuda, nos ajuda, porque nós não aguentamos mais água dentro de casa. Seu Pedro, e o senhor inclusive citava em sua fala um prazo para a prefeitura começar aí a executar esse projeto aqui na Rua Clara Schmidt. O projeto está em andamento e a nossa ideia é essa mesmo. Em 60 dias a gente está aqui fazendo o início da obra. Não é uma obra para acabar em 30, isso tem que ficar muito claro. É uma obra muito grande de drenagem, é uma obra cara. Mas a ideia é essa, que a gente comece daqui a uns 60 dias justamente para isso. Começando passando pela rua Sergipe, pela rua Biguaçu, entrando na Clara Schmidt. Enfim, eu não tenho dúvida que a gente vai dar efeito à execução da obra. E em breve, Gil, a gente vai fazer uma reunião aqui para comemorar isso, porque eu acho que quando a gente tem prioridade no governo e definiu essa como a próxima prioridade de drenagem, não tenho dúvida que a gente vai vir para cá e executar. Presidente da Câmara de Vereadores, Ciro André Quintino, também presente nessa reunião. Vereadores, moradores se reuniram e estão cobrando mesmo a prefeitura para solucionar de vez esse problema da rua Clara Schmidt? É verdade. Eu quero aqui primeiramente parabenizar o Mário de la Beneta e a dona Rita, que nos procuraram para que nós intermediássemos essa reunião. Sem eles nós não tínhamos terminado essa reunião. Intermediamos a reunião, trouxemos o executivo até o local, a comunidade veio, também alguns demais vereadores, até porque isso é uma obra para a comunidade. A Clara Schmidt é da comunidade, é aqui do bairro Bela Vista, e eu sempre digo, nós como os vereadores, nós temos que trabalhar para o município. Não importa o bairro, o vereador é pago pelo município, e aonde um cidadão nos procura, a gente está presente. Hoje viemos aqui, o Mário e a dona Rita agitaram essa reunião, provocaram uma reunião, como a gente bem frisou, o poder emana do povo, é o povo que tem o direito de reclamar e pedir, e nós fizemos a função nossa, que é de vereador, que é de agilizar, arrumar, fazer essa ponte entre a comunidade e o executivo. Graças a Deus, saímos daqui hoje até com a proposta de 60 dias, que é 13 de maio, e nós vamos cobrar. Não somos nós que estamos prometendo, o executivo é que prometeu. Até fiz aqui uma brincadeira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, queremos estar aqui presente, pelo menos que comece o começo da obra. A gente sabe que não vai ficar pronto da noite para o dia, mas se dia 13 de maio nós chegarmos aqui e tiver começado, já é uma solução, já vai aliviar o sofrimento do pessoal aqui da Clara Schmidt. Morador da rua Clara Schmidt, Mário de la Beneta, que organizou essa reunião em sua casa. Mário, os moradores, seus vizinhos, ouviram o seu chamado e compareceram em peso nessa reunião? Exatamente, Gil. É, todo mundo preocupado com a situação dessas enxurradas que a gente está pegando aqui já há 40 anos. E quero já agradecer à Rádio Sentinela, agradecer ao Ciro, presidente do PMDB, o Roberto, e ao Pedro Bornauso também. Eu acho que foi muito bom, muito importante a promessa de 60 dias começar a obra. Vamos aguardar. Os moradores estão cobrando, não aguentam mais esses alagamentos que acontecem aqui na rua Clara Schmidt. Exatamente, o protesto vai continuar. A gente deu um prazo, que é dia 13 de maio, parece que o Pedro deu esse prazo para a gente. A gente vai aguardar para ver se vai começar realmente essa obra ou o projeto esteja pronto. Se não haver a obra, a gente vai protestar de novo, com certeza. Vereador Dr. Silvio, também presente nesta reunião aqui na rua Clara Schmidt. O senhor é morador do bairro Bela Vista e atendeu ao chamado dos moradores que aqui se reuniram cobrando da prefeitura uma solução imediata para o problema dos alagamentos que sempre acontece aqui nessa via? Todas as vezes que nós somos chamados, principalmente no bairro que a gente mora, nós trazemos perguntas, soluções, pelo menos a nosso modo de ver, para todos os problemas. O bairro Bela Vista tem sofrido inúmeras vezes com alagamentos, não só aqui na Clara Schmidt, Newton Cardoso, Adriano Corman, entre outras ruas, Rua Timbó, principalmente por conta de drenagem que não é adequada e também limpezas de bueiros que não sendo feitas. Existe aí, segundo o secretário Roberto e também o chefe de gabinete Pedro Burhausen, já um projeto. Nós aguardamos então o comprometimento que eles colocaram, que esse projeto vai ser inicializado agora a partir do dia 13 de maio. Estaremos aqui para comprovar isso daí. É função do vereador essa cobrança do executivo, é função do vereador essa fiscalização. Estaremos aqui. Conversamos com eles. Se não houver possibilidade no dia 13 de maio, eles têm que justificar qual o motivo e para quando isso vai ser realizado. O certo é que a comunidade está sofrida, a comunidade está sofrendo e alguma solução tem que ser dada. Da rua Clara Schmidt, no bairro Bela Vista, Gil Dias para a Rádio Sentinela.